Quero dois pra você. Nato Guardião 02, boa noite. Portugal 022, clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees 06 knots. Before line up and take off runway 10, Portugal 022. Meu bravo em agosto, contato radar para a posição Conde, eu apresento e vou direto ao coral. Olimpo 00 ao solo. Esse então já está no pátio militar, né? Boa noite. Trip 5415, ponto de espera, pronto, boa noite. Trip 5415, boa noite, observe a rolagem do Airbus na cabeceira 10, após a Lima tem. Após a Lima tem. Portugal 022 Airborne at 53, contact departure 119.8. Boa noite. 119.8, departure Portugal 022, boa noite, obrigado. Portugal 022, boa noite. Boa noite, Portugal 022, we're the contact club level 370, um pouco departure. Ninguém vai estar no 370, um pouco departure Portugal 022. 1869, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 288, 260, boa. Azul 4206, chama agora Recife, 125-45 e alterna 12685. 2545, 265, obrigado, boa noite. Boa noite. Pista 10, vento 120 graus, 05 nós. 145, livre de colagem, obrigado. trip 5415, decolada 56, chame o controle 119 decimal 8, meu voo. Chama 198, boa noite pra ele. Olha só, mandou boa noite, o trip 5415, decolou na sua escuta. Boa noite, trip 5415, contato radar, vou para o nível 140, saída coral. 140, coral 545. Salve, Salvador, Xené 6201, no pushback estacionamento, posição 4. Xené 201, coordena a equipe de salve, chame táxi. Coordena a equipe de salve, chame táxi, 601. Mantenha com suas visuais e informe o destino. Copiado, Tamília Bravo, confirme pessoas a bordo. Guilherme, dois a bordo. Obrigado. E a Índia Alfa no ponto de espera, torre 198, decimal 9, 5, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, 1895, obrigado, uma boa noite, Xené 6209. 3897, saída prevista da EL, aguarde cópia. Portugal 022, contact 96 center, frequency 125, decimal 45, if I go 126, decimal 85. 125, 45, if I 126, 85, Portugal 022, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. 2897, pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Zulu 10, saída da Euleda Mátiva. Decola da 10, curva direita. Controle 119 decima 8, aciona 5556, cotejo. Correction para prospeccionamento. Salvador, é o 6259 da UCNA. Prossiga. Afirmativo, por gentileza, senhora. Autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Mátiva. Decola da 10, curva direita, controle 119 decima 8, aciona 5550, coteja. 360, conforme a Perzulu 10, da Euleda Mátiva, 198550. Confirma 5550. 5550. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Vamos lá. Boa noite, Oxenê 6201, pode estar a pronto. Oxenê 6201, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 120 graus, 0 menos. Autorizado a alinhar e decolar, Oxenê 6201. Autorizado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da Euleda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 199 decima 8, aciona 5561, no coteja. 60 Vitória, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, na da Euleda Bidev, 1998, responde 5561, no Golo 645. Treinamento correction para prospeccionamento. Adicionar, Golo 645. É 6201, no decolar 205, chame o controle 119 decimal 8, mau voo. Controle 198, boa noite, é 6201. Controle Salvador, Xené 6201, boa noite. Xené 6201, contato radar, saída da El, sobre nível de voo 360, vigilância. 360, 6201. Controle, Xené 6201, solicita voar para Gileda. Utilizado para Gileda, 6201. Grato, Leda. prossiga. Tango de Bravo, prossiga. Tá na através da Cutuba, via litoral. Tango de Bravo, reporte para o Itapuã. O Itapuã encontrará o Tango de Bravo. O Tango de Bravo? Prossiga. Tá no através do Pituaçu agora, senhor. O senhor autoriza com o Pro direto na RMA? Chame turno no 895, Tango de Bravo. Amaral, até 895, Tango de Bravo. Ei, boa noite, é o Papa Romeu Tango de Bravo? Papa Romeu Tango de Bravo, boa noite. Mantenha a linha do litoral, reporte para o Itapuã. Farol de Itapuã, farol autorizado da presente, prosseguir direto para Rimar, senhorita? Afirma, autorizado da presente, reporte final, Rimar, Tango de Bravo. Da presente, foi repetará na final da Rimar, Tango de Bravo. Salvador, mano, 645, dando portão 10, pronto para pushback no momento. Autorizado, chama para o táxi. Chamado, 645. Cename 201, chama Centro Recife, frequência 251, ao termo 3395. Quando 3395, Cename 201, estão voltando de Abra, avistado. Houve por conta e risco lá, o vento no aeródromo 120 graus, 07 nós. Reporte no solo controlado. Estou controlado, reportará o Tango de Abra. Salvador, voo no 645 preto para táxi, está com 62 a bordo, autonomia de 3,50, alterna Campinas. Gente, 62 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa no ponto espera 21 no noite, sinal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto espera no noite, 95, voo no 645. Já pode prosseguir, controle de Deus. Até mais. Gente, tá meio bravo, só mais uma 5, frequência livre, boa noite. Salvador, 645, boa noite, tanto Ponte Vera. Prezado para passar para o táxi, 129. 120 graus, 069. Gente, livre, aliás, decolar, 109. 971, identifique. Chegada a ponte, desça para 4.000 pés. O ajuste no 097. A ponte chegando. 645, decolada 18, chama o controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, boa. Controle, bom fundo, 645, decolado, nada é, o cruzamento 400. 645 da Gol, sobe e mantém nível de voo 090 na saída da El. Respirito 090 na da El, 259 para o táxi 162, 162 a bordo, 5 horas e 15, alternando com fim. Confirma autonomia? 5 horas e 15. Coro 5. Gente, 162 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1895, bom voo. De Alfa, 0956259, grato boa. É, pode ser com prodileta. Como trato, posição de uma hora em 7 milhas e meia, os mesmos deslocamentos. O equipamento é um Serra Romeu 22, nível 100. 7, não. 7, 4. Boa noite. Autorizado a alinhar e decolar a pista 10. Vento 125 graus, 069. Alinha decola a pista 10062. Chama para o pushback. Golf Sandcast? Afirmativo, tá visual para nós e na minha retaguarda, aproximadamente meia dúzia de milhas, mil pés abaixo de subida. Afirmativo, vou liberar a subida dele. Afirmativo, carro de Golf ficará atento. 345 à vista, o tráfego formado? À vista, posição de uma hora. Suba, 360. 360, na 645. Chanel 6259, decolar 223, chame o controle em 119 decimal 8, meu voo. Tá, meu outro canto, parante. 6-1, 2-1. Boa noite, 6259 da Oxalé, passa 1-400 para o nível 380. Chanel 6259, contato radar, saída da EL, nível de voo 360, autorizado, vigilante. 360, autorizado. Confirme se possível prova de Leda ou Mátiva. Oi, Leda. Leda da presente, direto. Dona 971 no ponte, autoriza Duna, direto. Oi, Duna, 2000 pleno, autorizado a final 971. 971, Duna 2000. O número 45 chama centro Recife, frequência 12251, alternativa 13395. 251-3395. Deixa para o táxi. Aqui, 971, não chame turno no 895. 1895, uma boa noite, obrigado. Gol 1971, na torre. Gol 1971, boa noite, avistado, cheque trem. Livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 0 menos. Ok, o vento, o trem está baixado e travado, é, autorizado pouso, gol 971. Salvador, 6259 da Oceania, cruzando 140, será que se você tiver aceito a gente, vai para pedir para o Edmundo? Chame centro 251, alterno 3395, a Xanema 259. 251, 3395, agradecendo muito, 6259. A bordo? 2 Gente, 210 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-9-95, bom voo. Gol 1971, no solo 33, libere direito, chame o solo 121, decimal 1, boa noite. Solo gol 971, lembrando que escuta, boa noite. Boa noite, 971, táxi via Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1. Salvador, boa noite, Santa 3897, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 05 nós. Alinha e cola do 10, Salvador, boa noite, 1866, sua identificação, chegada à Mari, desse mantém o 050. 050 na Mari, pode voltar? Autorizado está. Autorizado está, 1866. Santa 3897, decolada 36, chama o controle em 119.8, bom voo. 119.8, muito obrigado, boa noite, aí, bom serviço, querido. Bravo, India Golf, chame o controle Ilhéus, frequência 201. 201, controle, Salvador, boa noite, Altan 3897, decolou na sua escuta, cruza 1500 pés, velocidade de Ilhéus. 3897, contato radar, saída da Elfa, manter o nível de voo 340, serviço de vigilância, autorizado com a da Elfa. Ok, está presente para o voo da Elfa, obrigado, senhor. Márcio. Ele? 234. Ok. Pipi 5591, Skark Ident, lead descent to 4000 feet, altimeter set to 1017, bomb arrival. Bomb arrival, 4000 feet, 1017, 5591. Voo 866, livre descida 2000 pés, ajuste 1097, após etapa Ituna, final ILS autorizado. Ok, desce para 2000 para 2017, portanto estabilizado no 866. Região 05, boa noite, prossiga. Região 04, confirme, faz corrigindo. 05, confirme intenções? Vamos coordenar com a Recife, vai de vez, vai de vez. Chame agora o centro Recife, 251, alterno 33. 05, boa noite, autorizando o local, patrulhamento, transponder padrão, altitude de 1 mil pés, seguindo o litoral sul, Reporte para o ingresso, Guardião 05. Ixi, 10 no sentido. Posição é meia dúzia, formação Victor. Vamos para a cópia, Galeão 3197. 3197, autorizado Galeão, nível 360, via pêndulo 10, saída da El, Leda, Mótiva. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5004, coteja. 30, nível 360, Galeão, Noel, Leda, Mótiva. Na pêndulo 10, pista 10, curva direita. 1198, 5004, 3197. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará 3197. Salvador, gol no 866, bastante travado na final, boa noite. Gol no 866, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 079. Autorizado pouso 10, trem baixado, gol no 866. Região 05, confirme aí posição. Gente, Guardião 05, atente a aeronave na curta final 10, após a passagem da mesma, autorizado decolagem, vento no aeródromo 120 graus, 069, segue com proa sul. Gol no 866, solas 49, libera a direita, chama o Sonino 21-1. Direita 21-1, obrigado. Olá Salvador, boa noite, gol no 866, livrou na escuta. Boa noite, no 866, táxi via Alfa, é partir antes da Juliette. Alfa, é partir antes da Juliette, no 866.